amigos e meus irmãos. Série Apocalipse e Profecias. Programa número 25. E estamos estudando isso há 25 programas. E é bom sempre a gente fazer aquela saudação legionária. Sim, porque é preciso andarmos iluminados por Deus. E qual é a saudação legionária? A menor prece do mundo. Deus está presente. E o povo responde. Para sempre. Citando aí em programas anteriores aquela página que escrevi, Profecia e Tempo. Se encontra na página 68 do primeiro volume de A Bíblia para o Povo. Chegaram lá? Profecia e Tempo. Na questão segunda da proclamação do Apocalipse, feita por Zarur em 1972, em Ribeirão Preto, São Paulo, eu estava lá, secretariando o grande fundador da LBV, vemos em foco a estupefação humana ante a dificuldade de entender esta promessa do Cristo no último livro da Bíblia Sagrada. Eu voltarei sem demora. Passados que são 2000 anos. Brilhantemente Zarur esclarece as dúvidas citando Pedro e Moisés. Para o Senhor, 1000 anos são como o dia de ontem, que já passou. Ora, a grande dificuldade em tornar claro aos homens o entendimento das profecias e a época de serem realizadas é a compreensão do real valor do tempo. Mas, segundo a sua realidade intemporal, porque para o ser humano o tempo flui, isto é, passa, e para Deus o tempo é. Não foi sem razão que Immanuel Kant, o autor de Crítica da Razão Pura, concluiu que o tempo é a grande mentira dos homens. Em seguida, uma explicação que é boa, que muita gente se confunde. Vou continuar aqui. A inesgotável fonte, bem-aventuranças. As bem-aventuranças de Jesus no Sermão da Montanha são fonte inesgotável de sabedoria. Mas, irmão Paiva, quais são os pobres de espírito citados por Jesus no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meu irmão, pobres de espírito significa dizer os humildes, que são os ricos e poderosos no conhecimento das coisas de Deus. É como se lê no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos do mundo, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. A Bíblia para o Povo, página 69. Nós estamos caminhando para o encerramento de um ciclo apocalíptico. Esta convergência de fatos é o processo que Deus usa para nos chamar a atenção, porque vivemos uma época de transição muito grande e as coisas não vão ficar como são atualmente, não. As pilastras da sociedade da rapina e do ódio estão sendo sacudidas. E tudo aquilo que é podre vai cair como está caindo. Vivemos a época do caos, depois a reconstrução. Após a tempestade, a bonança. Vivemos, por assim dizer, a contagem regressiva, ou progressiva, como quiserem. Regressiva para aqueles que estão sob o império da trindade do mal: Satanás, anticristo e falso profeta. Mas progressiva, digamos, porque não será uma explosão para os que se mantêm fiéis ao Cristo Jesus, mas determina um tempo para a passagem para um mundo melhor na própria terra e no céu, que envolve a terra. Para esse nós dizemos progressiva, como fizemos contagem progressiva na preparação de todos, anunciando no programa de televisão PBV, no programa Alzira Zarucci, no rádio, no programa José de Paiva Neto, programa Boa Vontade, a contagem do tempo até a inauguração do Templo da Boa Vontade, 21 de outubro de 1989. É preciso todos se preocuparem com o que é importante para a sobrevivência do homem. E evolução do espírito homem. Observemos a história da Bíblia Sagrada para entendermos a programação do Armagedom. A restauração de Israel como um Estado político, social, no Oriente Médio, é determinante. É um fato histórico inafastável, estava profetizado desde o Velho Testamento, como a tomada de Jerusalém também por Israel. A construção do templo, como não pode ser em Jerusalém, e não é mais um templo de uma religião, de um credo, de um povo, mas de toda a humanidade. Isso nós vimos a LBV realizar com o templo do ecumenismo irrestrito em Brasília, Distrito Federal. Isso aí não deixa dúvidas que vemos os tempos determinados como da grande transição. O planeta Terra deixará de ser um orbe de punições, de quitação de dívida terrível, para ser um planeta de regeneração. E quando os estudiosos do livro das profecias finais concluem que Israel não será destruído pela guerra, eles erram no ponto, porque confundem Israel apenas com o Estado de Israel. Emmanuel explica hoje, Zarut também, que Israel hoje significa humanidade. E não somente um povo, por melhor que seja. No final, todos os povos são iguais, com suas qualidades e seus defeitos. Os povos, nas suas funções, são complementares na Terra. É preciso existir árabes, judeus, alemães, franceses, brasileiros, argentinos. E nossa obrigação é nos entendermos para que construamos a sociedade solidária. Mas é preciso tirar dos corações os explosivos, porque haverá guerra no mundo enquanto o coração do homem estiver em guerra. Onde é que nós estamos? Árabes, judeus, palestinos, brasileiros, cubanos, americanos, franceses, russos, búlgaros, italianos, hindus, japoneses, brancos, negros, amarelos, vermelhos, mestiços. Estamos todos no planeta Terra e nascemos aqui. Estamos, temos que achar a maneira de sobreviver. E é preciso que vocês vejam que os acontecimentos vão conduzindo os homens. E os homens também vão, de certa forma, levando à frente os acontecimentos. Por isso que Augusto Conte dizia: o homem se agita e a humanidade o conduz. Zaru completava com uma pergunta muito inteligente: e quem conduz a humanidade? E ele mesmo respondia: Jesus. Quem conduz a humanidade é Jesus, minha gente. Nações poderosas terão que aceitar uma série de coisas, uma série de acordos, mesmo fora das mesas de paz. Nações poderosas hoje e amanhã. Nações poderosas foram o Império Romano, por exemplo, a Síria, a Pérsia, os caldeus. Quando os assírios vinham com as suas tropas de guerra, os povos tremiam. Uma blitzkrieg daquele tempo. Onde estão? Bom, estão reencarnados em outros povos aí, aqueles espíritos guerreiros, montando outras guerras, né? Tudo será realinhado. Poder econômico, poder religioso, poder político, no cenário das nações. Porque Jesus disse que dará a cada um de acordo com as suas obras. Cada povo receberá, não somente os homens, que os homens é que formam os povos, de acordo com as suas obras. Que o Brasil tenha boas obras. Nações chegaram em grandes estágios de desenvolvimento material e, naturalmente, por não saberem conduzir esse progresso material que não foi acompanhado por progresso moral e espiritual, sofre consequência dos excessos. O Brasil não chegou àquelas condições materiais de pós-era industrial, como dizem, mas recebe também o que de ruim as nações consideradas na era pós-industrial têm. Por isso é que vem aí o grande vômito das nações. Esse realinhamento, que tudo será reformulado, vai eclipsar o poder de grandes nações. O surgimento do Império Europa está aí já provocando uma série de consequências. Essa espécie de confederação de nações mediterrâneas, europeias, consolidando um novo poder econômico, político, naturalmente que religioso, hein? Quem vai controlar e administrar a maioria das reservas de energia do mundo? Todos quererão a hegemonia de um lado, o Império Europa de outro, o Japão, os Estados Unidos de outro, também a Rússia. E o Brasil? Bom, vamos parar hoje por aqui, você já tem bastante assunto para pensar. E compreender que tudo isso está perfeitamente enquadrado nas profecias desde Daniel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E nós que confiamos em Jesus, porque quem confia em Jesus não perde o seu tempo, vamos em frente, porque, minha gente? Deus está presente. Viva Jesus! Em nossos corações, para sempre.